Doente de amor, o que é remédio na vida noturna? Caiu na noite, uma boate aqui na zona sul. Lá vai te deixar forte. Hoje lá na 17, lá vai te deixar forte. Piranha, chupa, chupa, engole, engole. Chupa, chupa, engole, engole. Chupa, chupa, engole, engole. Chupa, chupa, engole, engole. Chupa, chupa, engole, engole. O ZW tá cantando, a mulher tá gostosão. E o Zucuro tá comendo e ela faz a posição. Flexiona a xereca, garota, na piroca do teu baridão. Flexiona a xereca, garota, na piroca do teu baridão. Naquele pico da via safada, tá gostoso no paranão. Flexiona a xereca, garota, na piroca do teu baridão. DJ Milho, bota a putaria. Doente de amor, o que é remédio na vida noturna? Caiu na noite, uma boate aqui na zona sul. Lá vai te deixar forte. Hoje lá na 17, lá vai te deixar forte. Piranha, chupa, chupa, engole, engole. Chupa, chupa, engole, engole. Chupa, chupa, engole, engole. Chupa, chupa, engole, engole. Chupa, chupa, engole, engole. O ZW tá cantando, a mulher tá gostosão. O Zucuro tá comendo e ela faz a posição. Flexiona a xereca, garota, na piroca do teu baridão. Flexiona a xereca, garota, na piroca do teu baridão. Naquele pico da via safada, tá gostoso no paranão. Flexiona a xereca, garota, na piroca do teu baridão. DJ Milho, bota a putaria.